Esse filme já passou na minha vida e você não tá. Eu quero ser humano na sua vida, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. O quê? Deixa o meu roommate da Singularity, que era Paco, espanhol. Incrível, cara, muita saudade dele. Acho que nunca encontrei ele nenhuma vez depois da Singularity. Puta que pariu. É, acho que encontrei, não sei, ele. Todo dia eu acordava com revelação. Revelação, as grades do meu coração. Eu acordava lá. Acho que nunca tinha tocado lá no Parque da NASA, pagode. É, revelação, tanto pelo menos, quanto quando eu estive lá. Todo dia, grades do coração, rolava revelação. Deixa acontecer, rolava. Enfim, umas duas ou três de revelação era. Ele já. Decorava. Ó, galera, hoje, bom dia. Bom dia. Minha espinha deu uma melhorada, hein? A espinha interna aqui. Deu uma suavizada, né? Hoje eu escolhi uma revista, velho. Escolhi, ó. Tá tudo certo aqui? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Se dá um bom dia pro pessoal. Isso, a revista Galileu. Matéria de capa. Ciência para quem tem pressa. É recente. Julho, esse ano. Recente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se foi, se não foi. Tô meio lento aqui. Foi agora? Vamos ver se foi agora. Bom dia, Fazendinha. Bom dia, excelente dia. Só apareceu 7h19, é isso mesmo? Não, escutei 7h17. Não aumente 2 minutos do meu atraso, não, por favor. Só tá bom, não veio o aviso. Cara, por que de vez em quando não vem o aviso? Próxima reunião levar o cavaco, Alisson. Por que não vem a porra do aviso? De vez em quando, qual é a variável? E é incrível como isso impacta muito. 29 pessoas assistindo. Não tá notificando, velho. Não, mas não tá notificando, tipo, não tá notificando no gerúndio, no sentido de que você percebeu, Raul, uma série de dias não notificando ou não notificou hoje? Eu acho que hoje notificou. Será que tem um delay de notificação? Daqui a pouco chega. Demorei para encontrar, o meu também não veio. Não, não notificou. Aí, acho que dá. Pela quantidade de pessoas também, normalmente quando eu entro, pelo menos chega em 80, 100. Qual será a variável, hein? Que faz não notificar? Na hora que eu boto aqui novo evento ao vivo. Será que eu botei não listado? Será que foi isso? Será que foi isso? Deixa eu ver aqui. Editar. Não, público. Tá como público. Hoje. Rápido. Como público. Configurações. É, talvez seja delay. Talvez seja delay. Talvez eu preciso. Entre hoje e 2 minutos atrasado, talvez eu tenha que entrar 2 minutos antecipado para poder no Insta se já tinha. Atualizando o canal, entra no notificar, não funciona. Caralho, deixa ligado 2 minutos antes. É lógico, velho. Paulo, putz, Que coisa simples, né? Eu deveria pegar e às 7h15, 7 horas, eu deixo aqui ligado. Claro. Estopa. O que é estopa em hangout do cafezinho? Como é que faz, pessoal? Alguém sabe como é que faz pra. Qual é o programa? Alguém me falou lá na Globo. Eu fui uma vez fazer uma live. Qual é o programa que você conecta aqui no Hangout que você pode meio que manipular? Deixar uma tela de obrigar, uma tela de daqui a pouco. Alguém sabe? Não confiem. Não confio. Mas achei genial essa ideia, Paulo. Simples. Idiotamente simples. Tipo, eu ligo aqui 7 horas. De repente eu ligo aqui e vou tomar banho. Eu ligo aqui, depois vou tomar banho e deixo ligado aqui, porque as pessoas vão notificando. Eu só queria que, enquanto eu não entrei ainda, tivesse alguma mensagem. Por isso que eu queria. Tem um software, qual é, caralho? Que você conecta tanto com o Face quanto com. Pode colocar uma miniatura. Ah, tá, beleza. Posso colocar uma miniatura, é verdade, também resolve. Colocar a miniatura. Bruno Ávila é mestre, né? O Bruno Ávila é mestre. Vou perguntar para ele. Boa. Bruno Ávila é mestre nesse bagulho. Boa. Boa. Bruno Ávila. Bruno Ávila é bom pra caralho negócio de live. Tem todo o esquema, toda a resenha. Boa. Miniatura é uma solução também. A notificação, vê como funciona. Valentina vai conversando com a gente 7h15. Valentina não acordou ainda. Eu sou o primeiro a acordar aqui em casa. 6h30 eu acordo. Aí quando eu acordo, eu meio que acordo minha esposa sem querer, porque eu faço barulho, me mexo, não sei o quê, e vou tomar banho. E aí ela, enfim, ela sempre acorda quando eu acordo. Hoje o pai estava até acordado aqui, fazendo um ovo quando eu cheguei, passei na cozinha. Enfim, galera, é o seguinte, então não vê a notificação, mas tudo bem. Hoje, deixa eu pegar um. Eu não fiz o meu. Minha água. O meu aquecimento. Não, Bruno Álvaro é monstro. Bruno Álvaro é monstro de live. Entende todos os Paranauê. Galera, eu escolhi essa revista, estava lendo a revista ontem, Galileu. Galileu sempre. Sempre eu anoto as páginas que eu gosto assim. Eu boto uma. Mas assim, sempre legal ouvir a Galileu, viu? Puta que pariu. Inclusive aqui, ó, edital de inovação. Editaldeinovação.com.br, um edital em que o. Deixa eu entrar aqui no site para ver. O Sistema S. Sistema S da parte da indústria tá botando 50 milhões na roda. Mas não sei que tipo de projetos, mas assim. Isso é um negócio interessante também, né? Inovação tecnológica para. Grandes e médias empresas, né? Inovação em segurança, empreendedorismo industrial. É mais indústria, mas assim, ficar atento aos editais. Tem muito edital rolando assim, que a gente não fica ligado. E que muitas vezes se encaixa com o que a gente está fazendo, você mete lá e isso viabiliza. Eu vejo o povo reclama. A gente falou em outras lives aqui, vitimismo, né? Protagonismo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu tenho umas ideias, mas não tenho dinheiro. Pergunta: qual é a energia que você está colocando para conseguir dinheiro? Ah, não, é porque eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Ninguém me conhece. O vitimismo é mais quando é ninguém me conhece. Aí é o vitimismo clássico. Então, eu não conheço ninguém também. Mas assim, pergunta: quantas horas você navegou no Google buscando por formas de financiamento, fonte de financiamento, forma de captação? Quantas horas? 50 horas? Ah, nenhuma. Tá de brincadeira na tomateira. Aí é onde entra o hard work. É onde entra. O hard work não é o trabalho infinito para sempre. Ai, meu Deus, eu vou ser escravo da empresa. Não. O hard work é você colocar intensidade quando é necessário. Se você. Se o seu entrave é a capital, a pergunta é: quantos eventos que podem falar sobre isso você está indo? Quantos editais você está procurando? Provavelmente isso aqui deve ter um edital de 50 páginas. Lê ele 3 vezes. Ah, não, dê uma olhadinha, não. Olhadinha, não. Você lê 3 vezes inteiro. Sabe? O hard work é o exagero quando você. O negócio fica bom quando você começa a suar. Como fica bom? Quando você começa. Então, enfim. Falei sobre isso porque, coincidentemente também, a Enel, uma empresa de energia elétrica, eu estou fazendo alguns negócios com eles e eles me falaram também que estão com um edital de 500 mil euros para projetos. Enfim. Coincidentemente, essa semana fui impactado por dois editais dando dinheiro para empresas. Claro, tem que aplicar, tem concorrência e tal, mas, porra, quem não aplica. Tem zero chance de ganhar, né? Se você não aplicar. Aí, meu amigo. Opa, acho que agora notificou. Deu uma aumentada o número de pessoas aqui. Deixa eu perguntar pra galera aqui se rolou. A notificação chegou. Ganhar dinheiro é e sempre foi um grande problema pra mim. Hugo. Era. Aí, velho, era. É e sempre foi. É meio. Parece que vai ser pra sempre também, né? Mas assim. Sempre foi um grande problema pra mim. Mas. Pode mudar isso. É claro, o que eu falei aqui mais sobre a questão de capital pra novos negócios com caráter inovador e tal, né? Eu acho que você tá falando outra coisa. Tá falando sobre como ganhar dinheiro no, na rotina e tal. Nesse aqui, ó. Edital de inovação.com.br. Na verdade, nem era. Segundo o professor Piazzi, que já morreu, grande Piazzi, você pode aprender esporte. Sim? Com a competência vem dinheiro. Frio. Qual é a editora? Galileu? Globo, né? Globo. Notificação chegou 10 minutos depois, chegou agora. Notificação. Delay notificação mesmo, mas aí vou. Uma ideia que rolou aqui, galera, antes de chegar a galera, eu tá online antes. Dá o online às 7. Deixa uma página de aguarde, porque as pessoas vão entrando, a notificação chega. Acho genial essa ideia. Ó, eu escolhi hoje essa revista aqui, Galileu, essa matéria, A Ciência para Quem Tem Pressa, que basicamente é uma matéria sobre, em que eles resumem alguns conceitos científicos, gravidade, teoria da relatividade, buraco negro, partículas e o mundo quântico, né, computação quântica, acelerador de elétrons. Umas coisas do meio ambiente, eles resumem em poucas páginas os negócios. E assim, não vou falar sobre os assuntos em si, da gravidade, sabe? Mas assim. Ciência para quem tem pressa é um título que me chamou a atenção, porque todo mundo tem pressa hoje em dia, né? E esse pressa dá para entender como todo mundo tem muita coisa para fazer em pouco tempo. Muita informação para processar em pouco tempo, né? E a gente precisa de curadores que filtrem as informações. E é engraçado que houve um boom ultimamente de filósofos, né? Principalmente os três, Clóvis, Cortella e Karnal, que são gente que são curadores de filosofia, são gente que não são curadores, mas são comunicadores, divulgadores. O pessoal fala muito a divulgação científica. Pronto, divulgação filosófica. É isso que eles fazem. Eles tornaram a filosofia pop, uma parada pop, E aí, uma linguagem diferente, com abordagem diferente. E eu acho que existe uma lacuna de mercado para cientistas. Acho que falta um Clóvis, um Karnal e um Cortella da ciência. Existem, claro, vários divulgadores científicos legais, mas eu acho que ainda não conheço, pelo menos, divulgadores científicos com o mesmo nível de oratória, explicabilidade e humor, porque Clóvis, Cortella e Karnal são humoristas. Pegaram o filão de falar de forma séria, coisas bobas de vez em quando, mas sempre mantendo aquela postura, e esse contraste gera comicidade. Esse contraste deles para palavras meio eruditas, mas muitas vezes com exemplos. Obrigado. Palavras eruditas, mas muitas vezes com exemplos meio bobos, e isso tornou-se pop, e eu acho que a ciência precisa. Eu diria que talvez um exemplo não brasileiro é o Neil, como que eu sei falar, de Grace Tyson, Neil Tyson, enfim, Neil, aquele cara do Cosmos, né, negão do Cosmos, sabe? Quem não conhece tem que conhecer, bem legal. Ele é isso. Não é tão humor, mas tem uns exemplos. O humor não é para gargalhar de rir. Bons exemplos já são humor. Bons exemplos. Isso. Tanto que a matéria aqui, ó, outro exemplo sobre gravidade. Eles compararam com essa pula-pula, tá vendo? No sentido de dizer que, ó, a analogia. Não sabemos do que o espaço-tempo é feito, mas ele se comporta como o tecido de uma cama elástica, o espaço-tempo. Tecido. Corpos com muita massa, como o Sol, geram distorções intensas, ou seja, eles chacoalham o tecido, né? Buracos negros são tão pesados que não só distorcem, eles furam o tecido. Enfim, ele faz várias analogias aqui. Bom dia, meu amor. Hã? Bom dia. Foi? Está filmando? Tô no live. Eu quero ver. Você está aqui, tá? Minha esposa aqui participando da live de hoje. Dá um oi só, meu amor. Oi. Faz uma mãozinha aqui, vem cá. Mãozinha aqui. Ela não quer aparecer, o cara de sono acordou agora. Não, mãozinha aqui embaixo, como se fosse personagens, ó. Vai vendo aqui, ó. Oi, eu vou sair daqui. Oi, Oi. tudo bom, amor? Tudo bom? Dormiu bem? Graças a Deus. Graças a Deus. É. Graças a Deus ou graças ao marido que agarrou a noite toda? Tchau. Tchau. Eu tava falando, amor, sabe o que aqui? Que eu li essa matéria na Galileu sobre ciência. Se eu falar de ciência de jeito legal, eu tava pensando que tá faltando um Cortella, Clóvis, Karnal da ciência. Alguém que fale. Existem. A Suzana Herculano, eu acho do caralho ela, brasileira. Mas ela é do caralho, mas ela não é um Cortella no sentido da forma de comunicar. É humor, velho. O humor é foda. O humor, ele abre tudo, né? Carreiras dos sonhos, não. Hugo, manda aí o link, Hugo, essa pesquisa. Teletubbies, bom dia pra ela. Peter Diamandis. Elon Musk, eles não são bem cientistas, né? Eles são mais, assim, empresários mesmo, né? Neo é foda. Iberê, pronto. Iberê é um exemplo. Mas eu acho que Iberê, ele não entra na ciência no nível tão profundo, eu acho. Eu acho que o Iberê, ele é mais um maker. O Iberê é genial. O Iberê é um cara que, putz, preciso me aproximar mais dele, que eu admiro muito, eu acho ele foda. Neil Tyson basta. Paulo falou. Ele é foda, né? Ah, não, mas precisa de mais. Pirula. Ah, já vi o Pirula, é um cara bem loucão, assim, meio polêmico, né? Não, tem vários. Mas eu acho que falta um. Hugo, esse lance de competência e visão trazer grana me tornaram muito sono durante muitos anos. Vi muitos talentos que não ganham grana e esse talento é cheiro bolso. Hugo, eu acredito que. Ah, eu vi pessoas sem talento cheirem o bolso. Sem qual talento? Porque talvez elas tenham o talento e cheirem o bolso. Seu talento. Então, eu acho que todo mundo que consegue ganhar dinheiro, que não seja, claro, com fuleragem, tem algum talento. Muitas vezes a gente julga que o talento é o conhecimento científico. Ah, o cara ganhou dinheiro, o cara mal sabe escrever. Ah, pode ser que ele tenha dificuldade com. Eu conheço um grande empresário que tem uma dificuldade com português, mas. Talvez até dislexia o cara tem, mas que é um talento incrível de relacionamento, de conectar pessoas, de vender. Então é um talento. Então eu acho que talvez. O talento, muitas vezes, tem pessoas sem talento que não ganham dinheiro e outros com talento que ganham. Tá. Quem ganha tem algum talento. Ponto. Quais são os talentos que eu não estava vendo dessas pessoas que ganham dinheiro? E como essas pessoas que não ganham dinheiro e têm um talento, segundo um critério, podem também ter, entendeu? Muitas vezes é o talento de conectar pessoas, o talento de relacionamento. Relacionamento é tudo, velho. Vi Sócia. Esse trio filosófico é massa. A série Cosmos Novo, não. O que é talento no futebol? E quem não tem esse talento? Treino ajuda? Claro, né? Acho que o hard work sempre ajuda. Acho que o maior exemplo disso, hard work versus dom, eu acho que é Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que Messi, realmente, a impressão, né, pelo menos externa, assim, é que ele nasceu com um nível de aptidão natural ali para aquele negócio, maior do que a média, maior do que Cristiano Ronaldo. E a percepção é que, apesar de Messi ter colocado muito, muito hard work, a percepção é que Cristiano Ronaldo colocou muito mais. Conseguiu ir além do muito, Cristiano Ronaldo. Adicionou uma intensidade violenta à parada, né? Caiu? 162, 164, acho que é um bom número. Quando chegar em 200 pessoas ao vivo, eu vou começar a sortear uns livros aqui. Quem não ganha dinheiro não tá com o talento de ganhar dinheiro. É, Albanese, eu acho isso. Saber monetizar. É um talento. Não é feio esse talento, de jeito nenhum. Inclusive, achar que esse talento é feio é um dos principais bloqueadores para ganhar dinheiro. Achar que ganhar dinheiro é feio, achar que vender é feio, ter vergonha de cobrar, ter vergonha de vender, é um dos grandes bloqueadores. Felipe Castanhari também é um monstro, né? Felipe Castanhari também é um cara. Genial. O Nerdologia, o Atlas, não conheço direito o Nerdologia. Preciso conhecer mais. Savage. Não conheço também. Olavo de Carvalho, mas aí é mais filósofo. É mais. Um pouco mais sério, né? Um pouco menos. Ah, Carreira dos Sonhos é pesquisa da Companhia de Talentos. O humor tira o verniz para conhecimento entrar. Legal. Podcast Fronteiras da Ciência também é legal. Já vi Vezes Perdidas. O Murilo é convidado do curso da Perestroika. Sim, parece um curso de humor da Perestroika, né? Felipe analisando as escolas do humor e tal, e desconstruindo a graça. O curso do Felipe é um curso genial, assim, um negócio uma análise que ele, uma desconstrução que ele faz da comédia muito louca. Quem ganha dinheiro tem dois talentos: captar o dinheiro, né? Ganhar, e também administrar para não perder, é verdade. Canal Blá Blá Blá Blalogia, não conheço não. Renata RC7, bem-vinda, Renata. Nerdologia massa. O que acha do Érico Rocha? Érico Rocha, grande amigo, grande empresário, cara que. O Érico, quando eu vou na Ignição Digital, putz, eu fico impressionado como ele montou uma operação, hoje quase 50 pessoas, remoto, não remoto, a gestão que ele faz. É um cara que admiro muito também pelo equilíbrio, família, um cara que. Muito presente ali pro filho dele e pra esposa dele. É um cara que eu modelo muito como empresário. É uma parte que as pessoas não veem muito do Érico, né? Porque, na verdade, ele não mostra. O Érico e o Goff são duas pessoas que o que eles mais me inspiram é uma parte que eles não mostram muito, que é a parte de dentro. Como liderança, claro que eles não são perfeitos como líderes, né? Assim, é alguém que deve trabalhar lá, deve. Ah, mas acho que falta uma coisa. Acho que falta, mas. Eu acho que eles já trabalham num nível de gestão muito legal, que poderiam ensinar para muitas empresas, porque é um tipo de gestão nova, porque é um tipo de negócio novo, com um tipo de pessoas novas, com uma dinâmica diferente. São novos formatos de trabalho. Vende blog, via Neurovox, não conheço não. Luverson, hoje manter as coisas está tão difícil como ganhar. Os desafios sem empresário. Luverson, sim. Depois, Luverson, podemos até marcar Luverson, podíamos marcar um hangout para a turma 7. Você contasse, eu sei que você é um empresário em Caruaru aí, e eu queria muito ver, assim, porque. Eu muitas vezes converso com Érico Goff, que tem esses negócios bem digitais e tal. E eu sei que você, Luverson, tem negócios mais tradicionais. E a maioria das pessoas tem negócios tradicionais, né? O digital é uma coisa que surgiu agora. Era legal conhecer a sua visão aí dos desafios. E legal de ser numa cidade do interior, né? Então, assim, é a realidade mais normal das pessoas. A realidade do meu negócio, ela é uma realidade, do negócio do Érico, do Goff, é uma realidade anormal, que está crescendo agora, mas que, na média dos negócios do Brasil, representa 1%. Eu acho que a sua realidade representa muito percentual muito maior da realidade do Brasil, né? O seu negócio é um negócio, pelo que eu imagino, é um negócio de médio para grande, não sei se chega a ser grande porte, mas não é pequeno, né? Enfim, eu até tenho que me atualizar de o que é que você está fazendo aí e tal. Mas, enfim, muito legal ter você sempre aqui. Você é um empresário de sucesso, eu sei, aí em Caruaru. E com certeza tem muito a ensinar, muito, muito, muito a ensinar. E também é um cara, família, que eu sei também. E isso também eu admiro muito. Médio, né? Massa. Galera, bateu a hora. Luverson, vamos falar aí, acho que essa ideia é legal, de trazer o seu personagem, eu acho, é um personagem. Você vai estar agora no Lead, em Recife? Ótimo, massa, papai. Galera, valeu, até amanhã então. Cheiro. Ó, hoje batemos 169 pessoas, talvez um recorde, hein? Aqui de manhã, então 172 agora. Eu tô fazendo essa live todo dia, 7h15, 7h45. A partir de amanhã, você vai fazer? Quando eu acordar, eu acordo, já vou descer aqui, aí umas 7 eu já vou ligar. Por quê? Porque a notificação do YouTube já vai indo. E vou deixar uma imagem de espera. E aí eu vou tomar banho. E aí 7h15 desço, entendeu? Porque em vez de eu entrar 7h15 em ponto, não, entra um pouco antes e vai, né? Galera, falou, falou, galera. Cheiro, cheiro, cheiro, cheiro. Cheguei mais tarde, 200 pessoas, mostra a cara de Dani. Te fez o post no LinkedIn. Ah, sim, legal, Ramon. A gratidão com o Gan. Ah, o Te fez um post no LinkedIn. Para indicar lá, legal. É importante, pessoal, que essa indicação só vale a pena fazer porque, vê só, empatia por ele. Não adianta ter um monte de gente dizendo entrevista Murilo Gun, entrevista Murilo Gun, que aí ele vai sacar que foi alguém que tem algum tipo de audiência, que ah, vai lá, fica parecendo essas votaçãozinha de Big Brother, sei lá. Mais importante, quem quiser me ajudar no lance do Tim Ferriss é escrever, tem que ser em inglês. Com um bom why. E é verdade, né? Verdade? E um bom why. Eu acho que devia. O ideal é já conhecer o Tim Ferriss, saber qual é a pegada dele, para saber que o why faz sentido para ele. Dar uma olhadinha no que outras pessoas já colocaram. Algumas pessoas, tem umas 10 pessoas já que. Obrigado, Ramon, por estar dando essa cola. Esquecido já. Seria muito massa conversar com o Tim Ferriss. Ele é mito demais, né? Beleza. Obrigado quem já postou, Danilo. Massa. É isso aí. Falou, galera. Cheiro. Até amanhã.